Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, para que lhes assista o direito à árvore da vida eterna e para entrarem na cidade pelas portas. Apocalipse de Jesus, capítulo 22, versículo 14. Então façamos isso. Lavemos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, isto é, aprendamos para vivermos certamente essa doutrina que fala ao coração para clarear o cérebro. É preciso juntar a inteligência do cérebro a do coração, para que nos assista o direito à árvore da vida eterna e para entrarmos na cidade, a Nova Jerusalém, pelas portas. Porque no Apocalipse de Jesus, capítulo 22, versículo 2, nós lemos: no meio da sua praça, na cidade onde devemos entrar pelas portas, não pela janela como salteador, no meio da sua praça, da Nova Jerusalém, que desce do céu para a terra, é a união das duas humanidades, a humanidade de baixo com a de cima, a nossa, dos espíritos reencarnados, com aquela que é o nosso futuro, que todos seguiremos para lá, porque a vida espiritual não é uma abstração. Lá há continentes, civilizações. Você pensa que a sua vida acaba no pó da terra? Que destinação, hein? Falta de criatividade. Mas vamos lá, a gente se empolga e corta a leitura aqui. No meio da sua praça, da Nova Jerusalém, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida eterna, conhecimento, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas servem para a cura das nações. Vejam a preocupação do Criador com suas criaturas. A árvore da vida eterna produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, quer dizer, para não faltar conhecimento. O conhecimento humano e espiritual que traz abundância material. Mas tem que ser humano e espiritual. Tem que vir do coração, cordis em latim. Quer dizer, cordial, do coração. Para que saibamos usar as folhas desta árvore da vida eterna, que servem para a cura das nações, quer dizer, cura das nações, para que se tornem menos cruéis. Aí o coração terá que falar. Mas muitas vezes as pessoas, para subirem ao céu, para chegarem à realização espiritual da felicidade plena, têm que descer ao inferno do sofrimento. Karma, lei de causa e efeito, é só isso. Causa e consequência. Deus não pune os seus filhos, não nos criou para nos dar como presente a infelicidade. Somos nós que escolhemos o caminho. Vamos ser mais responsáveis. Para que com a gente não ocorra o seguinte.

Então, os livros foram abertos. Quer dizer, não adianta fazer nada de escondido, está registrado no livro. Ainda outro livro, cada um tem o seu livro, ainda há o livro da vida eterna. Foi aberto também, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, que estavam nos outros livros, conforme o que se achava escrito nos livros, aqui está, perante o livro da vida eterna. E o mar deu os mortos que estavam nele, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Está claro demais. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, e esta é a segunda morte, o lago do fogo. O último inimigo a ser vencido, diz o apóstolo Paulo, é a morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida eterna, foi lançado para dentro do lago do fogo, isto é, para as consequências dos seus atos, que podem ser sempre corrigidos. Não se leva mais ninguém pelo pavor. Os tempos são outros. Mas a linguagem profética é assim, quente, para que você possa prestar atenção, já que há tanta informação, vem de toda parte pela mídia, que você fica, às vezes, com o cérebro conflituado, o coração também. E se não for sacudido, não presta atenção a um assunto tão importante para a sua sobrevivência eterna. Mas nós estamos conversando com vocês também sobre os diáconos e tudo à luz do Apocalipse. E, meus amigos e meus irmãos, que a boa nova dos tempos modernos, sim, é boa nova, porque anuncia a volta triunfal do Cristo, e aquilo tudo que ele pregou. Então, pelo prisma divino, já que estamos também falando sobre os diáconos, assunto que se encontra nos Atos dos Apóstolos, já falei, o Apocalipse permeia todo o texto sagrado. Que faziam os diáconos? Amparar as multidões. Eram os apóstolos pregando, os diáconos socorrendo, ambos servindo, portanto, porque a palavra e a ação boa lideram, dirigem, encaminham. Caridade material e espiritual, caridade completa, como queria o saudoso Zarur. E atenção, os diáconos não esqueciam o Evangelho. Eles sabiam bem que aqueles que estavam ali caídos na dor não tinham somente aquele corpo que um dia seria abandonado pelos seus espíritos, que mereciam também uma atenção acurada. E não nos esqueçamos que eles obedeciam aos apóstolos, e estes, por sua vez, se inspiravam em Jesus, que ensinou: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Contudo, como não acreditais nisto, errais muito. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27. E eu estou aqui lhes falando do sentimento religioso que abomina o fanatismo, portanto a intolerância, que não quer o domínio de qualquer forma, o domínio é de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E que não se coloca na posição de superior aos demais. Somos todos, no final, simples criaturas de um grande Criador. É a raça universal dos filhos de Deus. O amor tem que entrar, o amor do Cristo nessa história, porque senão a turma inverte e passa a ser luta religiosa. Não. Não, porque a grande escolha será entre o amor que precisamos com urgência desenvolver e a terrível violência que nos tem flagelado, vergastado a vida como cidadão e como povos. O corpo do cidadão tem que ser bem tratado. Claro que por ele mesmo e também por seus governantes. É patrimônio das nações e a morada do Espírito. Nós estamos aqui, amigos e irmãos, trazendo a nossa contribuição para a grande reforma, porque é na mente e no coração que se realizam primeiro as verdadeiras transformações. Os grandes movimentos que permanecem para todo sempre, deixando alguma coisa construtiva, nascida do espírito, cérebro, contudo, também coração, iluminado para gerações por vindouras. Eis aí a coisa. Dois mil anos se passaram. Dois mil anos lá se vão. Muitos daqueles homens realmente foram grandes exemplos. E agora as coisas têm que andar muito mais evoluídas, porque os tempos anunciados desde perder de vista, desde perder de vista, os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Isso aí. Os tempos chegaram. Mais que isso. Os tempos proclamados desde o pretérito, mais pretérito, eles estão passando, já são mais que chegados. Entretanto, virá uma época melhor, apesar de todas as dores e perspectivas contrárias desta hora dificultosa, marcante, de nossa existência planetária. Quando a casa ameaça pegar fogo, todos se juntam para apagar o fogo. E o mundo vem caminhando para momentos realmente perigosos. Mas sempre há esperança. A esperança não é a última que morre. A esperança não morre nunca. Se alguns proclamam tempos de incerteza, os países que compõem o planeta, cujas barreiras vão caindo, para esses é sempre bom lembrarmos sempre, sempre, sempre que seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus.